aumenta o som aí. Aí, parceiro, te apresento a máquina. Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão. Que a onda agora é, é curtir o racha de som. O som automotivo nunca vai morrer. Vai encarar. Ou você tem o som automotivo no sangue ou não adianta. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. Tum, tum, tum, tum, ele tá de abelhão. Tum, tum, tum, tum, não aguentou racha de som. Tum, tum, tum, e tem que ser racha de som. Tum, tum, tum, não aguentou racha de som. Aumenta, aumenta o som, vem. Aumenta, aumenta o som, vem. Aumenta, aumenta o som, dele é capital. Porradão, vai. Aumenta, aumenta o som, vem. Aumenta. Valeu, Luiz do Milhão. Aumenta, valeu, Tchê. Valeu, Japão. Produção e mixagens, você já sabe, Gilberto é o bicho.